BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço BLC3, Ciência no Interior, um programa aqui na Rádio Boa Nova, realizado em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital. Hoje tenho como convidada Lúcia Mota, de Santa Eulália, no concelho de Ceia. Vamos então passar a conhecer a Lúcia. Olá, Lúcia, boa tarde, seja então muito bem-vinda Rádio Boa Nova, ao espaço BLC3. Olá, boa tarde, obrigada. Lúcia, desde já então muito bem-vinda. Lúcia convidava e desafiava a apresentar-se. Quem é Lúcia Mota? Eu chamo-me Lúcia Mota, sou de Santa Eulália, tenho 22 anos e estudei em Ceia, que sou do concelho de Ceia, estudei na escola secundária e tirei 12º em análises laboratoriais e posteriormente fui para o ISEC, onde tirei o CETESP nível 5 de análises químicas e biológicas, e é o nível que eu tenho. Muito bem, portanto, a Lúcia é uma vizinha, não é? Daqui do concelho de Oliveira do Hospital, de Santa Eulália, no vizinho concelho de Ceia, seguiu esta área das análises químicas e biológicas, tem apenas 22 anos, é uma jovem. Lúcia, sempre teve este gosto, ou desde quando é que lhe despertou este gosto pela química e pela biologia? Chamou-me mais um pouco no 9º ano, na parte de escolher qual seria, também estava ligada um pouco às artes, mas depois, como não tive uma cadeira que me pudesse sentir à vontade, virei mais para o ramo das análises e sinto-me bem. Portanto, logo ali no 9º ano percebeu que seria esta área e depois já na formação superior, nas análises químicas e biológicas, seguiu esta área. Na prática, traduz-se em quê? O que é que alguém com a sua formação pode fazer no seu dia-a-dia? Ou seja, quais são as saídas profissionais? Pode fazer análises físicas, químicas, biológicas, como o nome indica, de tudo, tanto ligado à área alimentar, ambiental, às águas. Portanto, pode trabalhar numa empresa, pode trabalhar no setor público. Sim, sim. Portanto, há várias saídas profissionais para alguém com a sua formação. Sim, sim. A Lúcia, portanto, está a trabalhar, já está ligada à BLC3, aqui no concelho de Oliveira do Hospital. Como é que teve conhecimento da BLC3? Foi mais porque sou de perto e ouvi falar e via também, porque eu... É relativamente perto, sim. E eu ouvia falar e também nas redes sociais despertava e o de ser de perto ainda desperta mais. Uhum. E depois fui vendo nas redes sociais o que publicavam, as experiências, as atividades, e chamou-me. Chamava-lhe a atenção. Uhum. Portanto, e como é que aconteceu então esta passagem e o facto de agora estar então integrada na equipa da BLC3? Eu mandei uma candidatura espontânea, não foi nada de bolsas, nem nada. Portanto, não houve sequer resposta a uma candidatura, não é? Não. Eu mandei uma candidatura espontânea, se dava, dava, se não dava, não é? Como todas as outras hipóteses. E depois fui contactada para ir a uma entrevista e eu fui. Portanto, correu bem. Sim. Porque a Lúcia terminou então a sua formação académica quando? Em 2017. 2017. Sim. E foi já neste ano que enviou a sua candidatura espontânea para a BLC3? Sim, sim, já em 2019. Já em 2019 e logo foi então chamada e contactada pela BLC3? Sim, sim. Ainda é há pouquinho tempo que está ao serviço deste campus de tecnologia e inovação. Sim, comecei este mês. Portanto, começou este mês e já foi aqui lançado aos tubarões, como eu lhe dizia ainda antes de começarmos a nossa conversa. Sim. Na BLC3, Lúcia, e quando a contactaram, foi para que efeito? Ou seja, que atividades, que funções é que está a desempenhar na BLC3? Eu sou mais de suporte às investigações realizadas pelos colegas, ajudo no que eles necessitam e posteriormente será para as atividades do Lab Educa. Portanto, as investigações, todas as que estão em curso? Sou mais direcionada a umas, mas se necessário, sim. Portanto, mas também na área da sua formação, das análises químicas e biológicas. Sim, sim. É nessa parte que está a prestar então apoio. Sim. Depois vai então prestar suporte às atividades do Lab Educa. Sim, sim. Mas já sabe o que é esta atividade do Lab Educa. Já sei, mas ainda não contactei com nada de como é, o que é necessário fazer ou... O que é preciso? Não. Portanto, mas estou mesmo a prestar mais agora auxílio aos colegas. Sabemos que o Lab Educa, portanto, é uma iniciativa em que a Belcetriz se desloca às escolas do concelho e da região, tentando também levar a ciência junto dos mais novos, não é? Sim, sim. Será essa uma das suas funções na Belcetriz no âmbito do Lab Educa. Portanto, a Lúcia é uma recém-chegada à Belcetriz, aqui em Lagares da Beira, é perto da sua localidade. Correu-lhe bem o facto de ter enviado esta candidatura espontânea e logo ter sido contactada para integrar as equipas da Belcetriz. É com satisfação que o faz? Sim, é. Quase toda a gente gostava de ficar perto de casa e eu tive esse privilégio. São cerca de 7 quilómetros. É muito bom. É muito bom. Está na Belcetriz em que moldes? No âmbito de algum estágio? Que está ali Bolsa de investigação. Bolsa de investigação. Portanto, sim. E com a duração de... Para já ainda não sei bem como é que vamos bem. Fazer. Uhum. Portanto, ainda está ali a palpar o terreno, como se costuma dizer. Também está neste âmbito do Lab Educa, também vai estar a trabalhar com uma equipa mais alargada. Pois, isso ainda não sei bem, também tenho que ver com os colegas. Como sou mais de suporte, tenho que fazer o que eles normalmente me indicam, a fazer isto ou aquilo. Portanto, ainda está... Não posso tomar a iniciativa. Ainda está também a perceber como é que tudo isto irá decorrer. Lúcia, portanto, já tinha conhecimento da Belcetriz, até porque é próximo da sua área de residência. A Belcetriz está localizada em Lagares da Beira. A Lúcia reside em Santa Eulália, no concelho de Ceia. Quando estava a tirar o seu curso, a sua formação académica, poderia imaginar que um dia... ou logo após a sua formação pudesse estar a desempenhar funções tão pertinho de casa e que aqui tão perto pudesse existir um campus de tecnologia e de inovação, como é o caso da Belcetriz? Pois não, nunca imaginava, teria que se calhar sair. Já existia, não é? Sim. Mas se calhar não pensava que houvesse lugar para si aqui tão pertinho de casa, não é? Também, e também não tinha assim a iniciativa de ir ver... chamar mais a atenção, como ainda estava a estudar, pronto, primeiro acabar e depois é que iria ver isso, e depois comecei a ver. E agora, como é que olha para a Belcetriz? Olho bem, gosto, sinto-me bem. É uma oportunidade para muitos jovens, uma oportunidade de trabalho, de investigação, até de desenvolvimento de mais conhecimentos para muitos jovens do nosso interior. Sim, sim, é muito bom. Portanto, quem ainda não tenha conhecimento da Belcetriz até pode efetuar uma visita para saber mais acerca deste espaço. Sim, sim, eu iniciei assim. Foi assim, foi. Bem. Portanto, ficamos aqui com o testemunho da Lúcia Mota, de Santa Eulália, que é uma recém-chegada à Belcetriz há cerca de um mês, portanto, presta apoio às investigações que estão a decorrer neste campus de tecnologia e inovação em Lagares da Beira, mas vai integrar também o projeto Lab Educa e vai depois também percorrer algumas das escolas do concelho e da região. Lúcia, muito obrigada por ter vindo até à Rádio Boa Nova dar do seu testemunho e que corra muito bem esta bolsa de investigação que está a iniciar na Belcetriz. Obrigada, eu. Ficamos então com esta participação da Lúcia Mota aqui na Belcetriz Campos de Tecnologia e Inovação, neste espaço Belcetriz aqui na Rádio Boa Nova. Até um próximo programa.